Mas o TBT do gordinho, vem embora. Meu pai vem com a Catobete 365. Tem que respeitar o parceiro Israel Céu. Bora, Júnior Góes, bora aí, Lucas 160. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. E a chuva molha e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de vulcão. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de vulcão. Ah, se eu pegasse uma carona num disco voador, eu ia até o infinito e gritaria apaixonado estou. Transformaria o arco-íris em forma de um coração pra ela. E até o jardim do Éden deitaria um buquê de flores. Nos quatro cantos do mundo escreveria seu nome, pro planeta saber desse amor. Meu pensamento ultrapassa a realidade, mas é verdade quando fala de amor. Deixa pelo menos eu sonhar. Eu queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Se eu soubesse voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela. Eu queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela.